Pensando em cultura digital, eu costumo brincar que desenvolvedores são os pedreiros da cultura digital. Então, assim, o cara que faz o código é o cara que vai subir a parede. Então, você faz, pira aqui, mas na hora lá, se o cara fizer um código, que é um código que não permite uma coisa ou outra, fudeu, tá feito mesmo. Então, acho que uma coisa que eu colocaria aí são princípios de qualidade de transparência e tal para software, que é uma coisa que a gente colocou bastante aqui. Então, assim, os softwares para a cidade digital tem que ser livre, tem que ser distribuído.